Olá a todos os ouvintes, bom dia. Hoje é domingo, hoje é dia 7 de julho de 2019. Quero falar algo, deixar recordado. Hoje eu tava pensando numa plantação, né? Eu também lembrei de algo que uma mulher do pastor falou para mim. Falou assim, que tudo, né, que ela estava observando a natureza e que ela viu como as plantas crescem, que cada planta ela vai crescendo, né, e Deus dá o e dá o E ela é sustentada, né? Ela é sustentada sozinha. Porque quando a gente planta, né? Eu andei pensando nisso antes de eu lembrar do que ela falou, sabe? Antes de eu lembrar dela, eu tava aqui meditando nisso também. Quando a gente planta as coisas, elas crescem sozinhas. A gente só faz o trabalho de plantar, né? E a planta, ela cresce sozinha. E ela falou isso, ela falou, poxa, e o adubo? E tipo assim, e a gente vai adubando, e ela vai crescendo, e ela cresce sozinha, e dá frutos. E ela falou que a fé da gente é a mesma coisa. Quando a gente, quando Deus vê a gente, ele vê como uma planta. E essa planta, ela vai sendo cultivada. Entendeu? Ela vai. E eu pensei nisso antes de eu lembrar do que ela falou. Eu creio que. E ela falou muito comigo aquele dia, sabe? Ela. Era Deus. Deus estava usando ela para falar comigo. Ela estava falando muito comigo, sabe? Que Deus estava me observando. Realmente, Deus, ele tem controle do passado, do presente e do futuro. E Deus estava falando comigo, né? A gente é como. Nós somos plantadores e também somos plantas. Nós plantamos na vida das pessoas sementes boas. Só que para a gente plantar semente boa, a gente tem que observar a gente. A fé, gente, ela vem pela palavra. A palavra, ela é a semente. É a semente. A nossa mente é onde é cultivada essa semente. E quem dá o crescimento para a semente é o Espírito Santo. E os frutos do Espírito que brotam em nós são as atitudes nossas. Porque quando nós confiamos, confiamos na palavra no nosso coração, a semente, ela cria raiz no coração da gente. E aí vem os frutos nas nossas atitudes. Então, quando nós falamos do evangelho para as pessoas, nós estamos jogando a semente, que é a palavra. Eu andei pensando, sabe? Eu falei, nossa, me deu uma. Antes disso tudo. Antes de eu pensar nisso tudo, eu nem estava pensando nisso, sobre plantação da semente, da palavra. Eu andei pensando assim, falei, nossa, que vontade de plantar as coisas, sabe? Eu não sei por que que eu pensei nisso. Que vontade de plantar alguma coisa. E aí eu pensei nisso. E comecei a meditar nisso. Eu creio que era Deus querendo falar comigo. Então é isso, gente. Plante coisas boas. Olha só pra você ver, Deus usa a natureza pra falar com a gente. Deus fez a gente. Tanto é que quando Deus fez você, Deus fez Adão e Eva, ele moldou eles com carne, né? Ele moldou eles no barro. E depois deu o sopro de vida que deu vida pra eles. eles foram moldados, Adão e Eva foi moldado por Deus, né? Eva foi tirada da costela de Adão, mas quem deu a forma para Eva foi Deus. Então, Eva veio de Adão, Deus tomou de Adão, porém Deus fez ambos. É Deus que une o marido e a mulher. Outra coisa também, gente. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez a gente com. E nos deu a capacidade de plantar pessoas, né? Como assim? Quando você casa, né? Quando um homem vai lá e casa com uma mulher e tem relação com aquela mulher, ele está plantando uma pessoa no mundo. E essa pessoa que foi plantada no mundo, ela veio por quem? Porque Deus permitiu que ela viesse. A questão, gente, é que quando você casa, a primeira coisa que você precisa saber é que para você colocar alguém nesse mundo, você precisa ter Deus. Porque até isso, gente, o fato de você poder ter filho é permissão de Deus. Você precisa estar ligado em Deus. E o casamento, ele é isso, porque Deus fez o homem e fez a mulher. Então, o homem e a mulher casam diante de Deus para poder ter um filho. Porque aí Deus é que permite, Deus, isso significa união com Deus. Entendeu? Um casal unido em Deus. Né? O que Deus une, o homem não pode separar. É o que está escrito, não separe o homem. Então, é algo assim. É algo que a gente vai observando, né? Tudo que cresce e tem vida é Deus que permite. É Deus que permite a criança crescer. A criança veio porque Deus permitiu. A planta cresce porque Deus permite. A natureza tem vida porque Deus permite. A palavra é comparada a uma semente. Assim como nós temos, né? Eu não lembro aonde que fala isso, mas fala que é como se os filhos, fossem os frutos do ventre da pessoa. Eu acho que eu já vi isso também. Isso daí é questão de. Tudo isso vem de Deus. A semente, Deus, ele nos deu a capacidade de plantar. Porém, quem faz crescer é Deus. Você não consegue fazer uma planta crescer. Eu tava meditando nisso, sabe? Eu lembrei de alguém que tava. Uma coisa, um desenho que eu vi na TV. E tipo assim, o personagem, ele plantou. Nossa, ele ficou lá se achando, sabe? Porque era uma competição. Quem plantava mais. Tipo assim, ele queria plantar para ganhar um prêmio, né? De maior planta que plantou. Mas eu falei, peraí. Quem que deu o crescimento pra planta? Foi Deus, né? Ele não fez a planta crescer. Porque quem faz a planta crescer é Deus. Por mais que ele possa fazer coisas para a planta crescer, mas quem fez foi Deus, não foi ele. É uma mágica. Você pode ver que quando você põe uma planta lá, uma semente no chão, ela começa a crescer e ela dá fruto. Você já notou isso? Como é que é mágico isso, né, gente? Como é que é um milagre, né? Você coloca a planta no chão, você coloca uma semente no chão. Ela não nasce quando ela está na sua mão. Mas quando você planta ela, ela cresce. É instantâneo. Nossa, será que as pessoas param para pensar nisso, né? Eu nunca parei para pensar nisso. É a mesma coisa do homem e a mulher, né? quando o esperma está dentro do homem, ele não cresce. Mas basta o homem fazer, ter relação com a mulher, plantar o esperma dentro do óvulo da mulher, cresce o filho. Será que as pessoas pararam para pensar nisso? Gente, não tem como você fazer um filho sozinho. Você já reparou? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Se eu falo assim, ó, se um esperma não tiver o óvulo, ele não cresce. Você pode até falar para um cientista fazer inseminação artificial, porém, vai ter que ter alguma mulher para isso. Vai ter que ter um homem e uma mulher. Acabou. Não tem um jeito de dois homens fazer. Não existe. Eu creio que não existe. Então, até isso, gente. E quando você diz assim, não. O fato de você dizer assim, ó, não. Eu não quero casar com uma mulher. Eu quero casar com um homem, ou você, homem, diz isso, ou você, mulher, que diz assim, ah, eu vou casar com uma mulher, você não consegue ter um filho, você não consegue ter uma família, você não consegue ter um relacionamento com Deus, sabe por quê? Porque você está em desobediência. Homem não pode ter relação com homem. É da natureza, porque Deus fez homem e mulher. Quando ele fez o homem lá e a mulher, ele fez assim, ele fez pensando em, ele fez com um propósito. Ele fez com o propósito de ter o fruto, que é adoração. Olha, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Olha isso. Deus fez o homem e a mulher com o propósito de ter adoração a ele, para que dê os frutos eternamente, como diz na palavra. E quando as pessoas não adoram a ele, mas adoram alguma coisa no mundo, eles dão frutos ruins. Não são frutos bons. Então a gente é cortado. Como diz na palavra, lá em João Batista fala isso. Quando ele fala assim, ó, toda árvore que não der frutos bons é cortada. Ela é cortada pela raiz. Toda árvore, todos os frutos ruins, eles serão jogados fora como se fossem frutos amargos. Nossa, gente, que forte que é isso, né? Eu nunca parei para pensar. Então tudo que é passageiro, porque o homem não foi feito para adorar nada daqui. Quando você nega, quando existe, né, homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, tudo que vai contra a natureza que veio de Deus, né? São frutos. Aí, quando fala dos frutos, fala do coração da gente. Que quando a gente toma uma atitude errada, a gente está adorando porque a gente foi feito para adorar. E a adoração nossa é um fruto. E você pode ver que a árvore, ela cresce sozinha. Da mesma forma, você cresce sozinho. O que você cultiva dentro de você vai crescer sozinho. Algo que é ruim vai crescer sozinho. Algo que é bom vai crescer sozinho. Porque, mas quem dá o crescimento do que é bom é o Espírito Santo. Ele que permite que aquilo que é toda a palavra que você tem na sua mente cresça em você. E os frutos vêm, que é os frutos de adoração. Né? Tudo. Então, a questão, e toda. Quando você está plantado no mundo, quando você tem a semente do mundo em você que cresce naturalmente, que é a semente do pecado, é como se fosse uma erva daninha, né? Como se fosse uma semente ruim, que já cresce naturalmente em você se você não negar a si mesmo. Então vai crescer uma semente ruim em você. E essa semente ruim vai dar um fruto ruim. E esse fruto ruim vai ser queimado. Lembra da parábola do trigo e o joio? Fala de dois tipos de planta. O trigo, que foi semeado pelo Senhor da terra lá, né? E o joio, que foi semeado pelo inimigo. E a semente ruim, ela cresce e vai formando o joio. E cresce o trigo junto também. E aí, quando os servos lá vê isso, fala lá pro Senhor: Senhor, quer que a gente corta tudo isso daí? Daí ele pega e fala assim: não, deixe que ambos cresçam. E quando vier, por ocasião, né, da ceifa, direi que a eles que cortem primeiro o joio e joguem pro fogo para queimar, e o trigo recolha no celeiro. Então, dependendo do fruto que você der, porque nós somos frutos de quem? Para quem? Quem que vai colher o fruto? É Deus. Nós somos para Ele. Nossos frutos vai para Deus. E quem vai aprovar o fruto bom e o fruto ruim é Deus. Quem que vai colher esses frutos? Tipo assim, eu falo assim no sentido adoração. Quem é verdadeiro adorador vai ser colhido para ele. E quem não é verdadeiro adorador vai ser jogado fora, porque é ele, porque tudo é dele. Nós somos plantação dele. Homem e mulher foi feito para ele. Entende? Quando ele fez o homem e fez a mulher, pensa numa planta. Ele fez o homem e fez a mulher para que ambos adorem apenas a Deus, obedeçam apenas a Deus, que os fez para Ele. Ele prova no, os nossos frutos e nós participamos dele. Você está entendendo a questão? Ele cuida de nós porque Ele nos dá o sustento. Você está entendendo? É como uma árvore. Olhe para a árvore para você ver. Quem que permite a árvore crescer? É o Senhor. É tudo, sabe? É tudo assim, é tudo detalhadamente. Você pode ver uma semente. Eu nunca pensei nisso. Uma semente, quando você antes, ela não cresce dentro do pacote, dentro do pote. Quando você deixa ela guardada, ela fica lá. Mas põe ela na terra para você ver. E planta ela. Daqui a pouco ela tá crescendo. Tem coisas que a gente nunca para pra pensar. Nossa, gente. Fique com esse ensinamento. Eu aprendi muito também. E fique na paz do Senhor. Amém?